as gotas dessa chuva tão fria. É tudo sempre igual, mas vai mudar um dia. O sol irá brilhar, a lua será mais branca, o rio será tão claro quanto a esperança. Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala. Porque tudo é distante e sem você não há mais nada. Porque não existe mágica, nem príncipe encantado. Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida. Carruagem como num conto de fadas. Você estará aqui, eu seguirei meu sonho com um final feliz selado com um beijo. Porque quando eu te vejo,